Estimados ouvintes, venho até no web informar que tem agora início um programa espetacular. Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um nosso, um vosso espetacular. Eu sou a Adriana Pequeno e hoje iniciamos o nosso programa com a Deborah Cox, com Nobody's Supposed to Be Here, ao vivo, não sei onde, nem em que é. Mas esta é uma cantora, compositora e atriz canadiana e esta música pertence ao álbum One Wish, de 98, e também a compilação Ultimate Deborah Cox, de 2004. De seguida vamos ter os The Pretenders, com I Stand By You, ao vivo em Sydney, Austrália, mais propriamente no Landmark Theatre, em Sydney, como eu disse, em 2010. Esta banda é uma banda inglesa-americana de rock, formada em Inglaterra em 78. É uma música de 94, do seu sexto álbum, chamado Last of the Independent. Por último, nesta parte, vamos ouvir os The Goo Goo Dolls, com Iris, ao vivo em Buffalo, do 4 de julho de 2004. Esta música foi tocada na Baixa de Buffalo, mais propriamente na Niagara Square, em frente ao Buffalo City Hall. Esta música, como eu disse, pertence aos The Goo Goo Dolls, que são uma banda de rock alternativa americana, naturais de Buffalo, New York. Esta canção foi escrita pelo vocalista e guitarrista para a banda sonora do filme City of Angels, de 98. Também ela foi incluída no sexto álbum da banda, Dizzy Up the Girl. E Iris também contribuiu muito para o sucesso desta banda. E pronto, e por agora vamos ficar por aqui. Eu já volto com mais músicas, portanto, até já! Don't be ashamed to cry. Let me see you through, 'cause I've seen the dark side too. When the night falls on you, you don't know what to do. Nothing you confess could make me love you. I'll stand by you. I'll stand by you. Won't let nobody hurt you. I'll stand by you. So Anyone need a towel? It's a little wet out there. All right, we're gonna try to pull this one off. You turn my guitar on. Touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. 'Cause all I can taste is this moment, and all I can breathe is your life. So when sooner or later it's over, I just don't wanna miss you tonight. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. Where everything's meant to be broken, I just want you to know who I the tears that ain't coming, or the moment of truth in your lies. So when everything feels like the movies, yeah, you bleed just enough, you're alive. And I don't want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's meant to be broken, to take this one home, all right? We'll be right back. much. We love you. Good night. Thank you for sticking around. Estamos de regresso com o nosso Covoso magnífico, espetacular. Bem, vamos já iniciar então as nossas músicas, porque vocês não vão querer ouvir-me, não é? Portanto, vamos iniciar com o Jason Mraz, com I'm Yours, ao vivo em Londres, mais precisamente do St. Pancras Old Church, em 2012. Este é um compositor e cantor americano. Esta música pertence ao álbum We Sing, We Dance, We Steal Things, que é o terceiro álbum do cantor, que foi lançado em 2008. De seguida e por último nesta parte vamos ter os Savage Garden com Truly, Madly, Deeply, ao vivo. Esta foi uma banda pop australiana do final da década de 90. Esta música foi lançada como o terceiro single do seu álbum de estreia Savage Garden e foi lançada em 97 na Austrália, mas nos Estados Unidos o single foi lançado só em 98. E pronto, vamos ficar por aqui. Eu depois volto para as despedidas e também para mais uma música. Portanto, até já! Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This ain't nothing gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more. No more, it cannot wait. I'm yours. Hey, hey. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love, love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family. It's our God intended right to be love, love, love, love, love. So I come on in, scooch on over closer, dear. Come here. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Mm-hmm. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backward just to try to see it clearer. But my breath fogged up the glass, so I drew a new face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do.

I'll be your hope, I'll be your love, be everything that you need. I love you more with every breath, I truly, madly, deeply do, baby. Mm-hmm. I wanna stand with you on a mountain. Então, para a nossa última parte do nosso programa, para as minhas despedidas, portanto, antes de dizer música, eu já me despeço. Até para a semana, espero que eu esteja aqui. Pronto, eu penso que sim, se não houver problemas técnicos nem nada, eu cá estou de regresso. E já agora, já peço-vos para vocês verem, consultarem a nossa página no Facebook. Darem lá alguns comentários, deem vosso feedback sobre este e os outros programas. Vão ao nosso site da rádio, ouçam também os outros programas e digam-nos alguma coisa. Escrevam para o geral@radioantenaweb.info. Repito, geral@radioantenaweb.info. E deem vossa opinião sobre nós. Nós agradecemos e aguardamos. Vamos então para a última música, que é o Damien Rice com The Blower's Daughter. Esta música foi tocada no Seoul Jazz Festival. Este é um cantor, instrumentista e compositor irlandês. É ex-integrante da banda Juniper. Esta música integrou a banda sonora do filme Closer, e com a qual o público brasileiro está muito familiarizado, devido a uma versão em português que se chamava, ou que se chama É Isso Aí, gravada pelos cantores brasileiros Seu Jorge e Ana Carolina. Esta música é o primeiro single após a sua saída da banda, que foi lançada em 2001. E por incrível que pareça, a música foi inspirada numa rapariga que ele conheceu por telefone quando trabalhava num call center. Que, bem, é sempre um sítio para se conhecer gente, né? Bem, e pronto. Vamos ficar então com esta musiquinha calma para acabarmos a nossa noite. Bem, isto se tiverem a ouvir à noite, né? Mas também pode ser para vos acalmar o dia, ou qualquer coisa assim, ou à tarde. Bem, dependendo, ou madrugada, não faz mal. É sempre bom ouvir em qualquer momento do dia ou da noite. Portanto, eu despeço-me, até para a semana e tchau, até lá. And so it is, like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, them showed a story. No love, no glory. No hero in her sky. But I can't take my eyes off of you. Just can't take my eyes off of you. I can't take my eyes off of you. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. Just can't take my eyes. It will be. We'll both forget the breeze. Most of the time. And so it is. The colder water. The blower's daughter, the pupil. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes off you. I can't take my eyes off you. Just can't take my eyes. Take my mind off you. I can't take my mind off you. Can't take my mind off you. Just can't take my mind. it is it's so surreal to grow up in a small country like Ireland, a little island, and play the guitar and sing a few songs, and then go to a country half the way around the world and have people show up. So it's kind of weird, but so I really just want to say thank you, and I really mean that. Thank you. Thank you. Thank you, guys, and have a beautiful, beautiful life, and have a beautiful evening, and have a beautiful everything. Thanks a million. Good night. Thank you.